de março de 2008. Bagulho bloqueia, RLT e Murilo. Como nós tava? Hoje é março de 9 de 2021. 9 de março de 2008, tempo difícil. Buscar meta é um compromisso. Nada na minha vida foi tão fácil. Só o fato que escrever é um vício. Uma bomba, mais um míssil. Vira brincadeira de criança. Passado, condenado a sair do crime. Uma vida, uma escolha, joga na balança. Mesmo aquele dia eu sei o prato de comida. Injuriado, empolgado nas escolas. Não otário pra coagir com o sistema da polícia. Sem correr com o saco e não andar no errado. Mas manda bala o sonho de um menor que viu sua família saindo de casa e sendo despejado. Nada pro filho de um menino que nasceu pra usar ouro e não ganhou quase colar. Lembra dos panos rasgados do moleque, do tênis rasgado, do chinelo quebrado. Hoje em dia mudou todas as minhas vestes. O jacaré branco tá mantendo o meu braço. Teve na cara o meu Juliette. Eu sou um maloqueiro, eu sou um maconheiro neto. Um ano pra não presente, me sequer. Eu sou respeitado e muitos se inspiram em mim. Igual me inspirei um dia no boladão da leste. Isso que me dá mais força pra nunca desistir. Já molecada se inspirando e é no Kevin. A pisa batalha, minha é Batista. Igual me inspirei um dia no boladão da leste. Isso que me dá mais força pra nunca desistir. Já molecada se inspirando e é no Kevin. Pisa batalha, minha é Batista. Rodei no campeão, morei no barraco pra dar valor na mansão. Tive vários lados, mas não fui na contramão. Ter valor na vida, ela não é ilusão. É, então dá valor à paz. Quem passa no veneno acredita mais no pai. Quem deu menos veneno sabe dar valor à paz. Quem viu o lado que tu sempre tem um valor a mais. Então cuidado na neblina. Mamãe disse não sai, teve chacina na esquina. Que grana da sinistra, sua mala de vipertina. Tá louco pra pegar os pontos de cocaína. Deus me livre, me dos tiros de metralhadora. Vivido sereno e assagado mal. Tira a visão dos menores pra boca. Tira da mão deles essa parafal. Que Deus me livre me do tiro de metralhadora. Livre do momento e assagado mal. Tira a visão dos menores pra boca. Tira da mão deles essa parafal. Igual me inspirei um dia no boladão da leste. Isso que me dá mais força pra nunca desistir. Já molecada se inspirando e é no Kevin. A pisa batalha, minha é Batista. Igual me inspirei um dia no boladão da leste. Isso que me dá mais força pra nunca desistir. Já molecada se inspirando e é no Kevin. Eu quero tubarão, passa na visão, pros menor que eu vá canção. Acredita no sonho e saia da contramão. Passa do presente é o foco, progressão.